Absurdo, você se faz de surdo. Cê pode acreditar que o dinheiro não é tudo. Você se faz de bobo, vive em cima do muro. A cota dos pilantra na cadeia é o seguro, eu juro. Cê fez por merecer, agora você colhe o que plantou, olha aí. Perdeu a sua essência, decência, ciência. Esqueceu que no passado você foi uma referência, demência. Olha ao seu redor, você está sozinho e se tornou só o pó. Agora prove do veneno que exalou. São várias cobras que você mesmo criou. Eu era um amigo verdadeiro que fez o seu sucesso disparar o primeiro. Chamava de parceiro e você trapaceou. Sinta a ira, vingativo, sei que sou o Joe. Doni, Doni, Doni, que azedou pra você. A vingança tem que ser um prato que se come frio, certo? Liga aí. Os monstros que você criou, você os desrespeitou e seu destino selou. Agora prove no meu som a minha ira. O mundo que cê vive é totalmente ilusório. Sem estabilidade, de fato provisório. Viagem pros States, Paris, a Europa. Foi pro país do Hitler assistir a Copa. Não sabe mesmo nem a essência de ser pai. Não. Nem da saúde do seu filho como vai. Não. Sua família agora é alvo da notícia. Pois é. Seu mano agora é fugitivo da polícia. Vixe. Não é bem visto no país nem na quebrada. Não. Cê tá tirado por toda a rapaziada. Tá mesmo. Não aprendeu boca fechada, não entra mosca. Você falou demais, se arrastou, cê marcou toca. Se liga, truta, seu deslize foi fatal. Bate em caneca pro seguro sem moral. É lamentável, essa é a sua cota. Acabou, acabou a cova, pra você fechou as portas. Doni, Doni, Doni, te azedou pra você. A vingança tem que ser um prato que se come frio, certo? Liga aí. Os monstros que você criou, você os desrespeitou. Seu destino selou. Agora prove no meu som a minha ira. Ando perdido por aí, vou pelo certo. Bolinho podre, tô correndo, tô esperto. Não cresço os olhos no que é seu, quero o que é meu. Mais uma regra que você se esqueceu. Vários patifes nessas circunstâncias tem. Vários Judas que na minha mente vem. Que por um pouco de hip-hop te abandona. Que no sucesso tá na aba, quer carona. Junto com os pleiba, vagabundo se ilude. Muda seus atos, origem, atitude. Transformação legalize independente. Pro Mitier agora um mano pô, diferente, cara. Vários deslizes você deu e foi fatal. Foi. De amizades como a sua eu tô legal. Tô legal. A cara pulsa para muito, sei que serve. Eli, preto original, DMN em breve. Doni, Doni, Doni, T. Doni, Doni, Doni, T.